frente da Costa 95, controle 119-35, corresponde 5470. Confere, chame pronto estacionamento. Chama. Passareiro 2224, autorizado acionamento pushback, chame pronto pro táxi. Chamar para o táxi 2224. Gol no 889, portão 06. Autorizado acionamento pushback, chame pronto pro táxi. Chamar para o táxi, de gol no 889. Romeu Golf Vitor, direção ao Lima. Romeu Golf Vitor, ingresse agora na Mike e após na Quebec. Na Quebec deverá chamar a torre novamente para cruzamento da pista no 7. Solo gol no 604, livrão. Gol no 604, livre táxi em frente na Alfa. Antes da Juliette, mantenha a posição e aguarde minha autorização para ingresso. Tenho vários tráfegos evoluindo no pátio. Na Alfa, antes da Juliette, mantenha gol no 604. Táxi, o Chanel 6310, com 126 a bordo, 13h40, Salvador. Táxi, ponto de espera, pista no zero, transferência, o Chanel 6310, boa noite. Boa noite, obrigado. Meu Golf Vito está livre cruzamento, da 17. 58, decolada 51, no controle 1-9-3-5, bom voo. 1935, para avisar com o campo, Tango Zulu, intenção prosseguir para o 17, base pela direita. Negativo, estamos operando instrumento, livre pouso, pistão no zero, vento no 80 graus, 05 nós, Juliette, Tango Zulu. Autorizado pouso, Tango Zulu. Nível de voo 370, cumpra o perfil da saída, Momo. Cumprindo o perfil da Momo, sobe para 370. Torre, boa noite, 6310 da Ucha, né? Posição 2, pronto. Chanel 6310, após a passagem do travo na curta, final ali e mantém. Após o tráfego pousar, ali e mantém, 6310. 1-0-3-2-6-3-3. Fala o passareiro 2-4 para o ataque, com 2 por favor, da 3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0- Vamos Clareza 1. Melhorou agora, 6742? Um pouco, é o Web 6748? Afirmo, Web 6748. Ok, Web 6748, continue a aproximação, aguarde pista livre, reporte também quando visual com campo. Reportará visual, 6748. Estou passando 22. 24 até o través do portão 07. Vai seguir o Boeing 737 da Gol, que está no 06. Unipac, ponto de voo, 208, mantendo nível de voo no 00. Tempo 52 no meio, está 7 milhas da posição Conde. Serviço radar terminado, chame controle Aracaju, frequência 120.3. Vai chamar Aracaju, 203. Juliette, estamos no Lula, chame antes do ataque ser Juliette. 108, 0 grau, 069. 2 horas de decolagem, 6310. 604, aguarda os pés transbate. Após a passagem dos dois tráfegos, um da companhia e o outro da Passaredo, livre ingresso. Aguarde o portão. Portão 08 pro gol no 604. Após os dois tráfegos passarem à sua frente. 308 para a passagem do Passaredo. Proa do VOR. Entre a Paparóstica, mantenha a proa do VOR. A proa do VOR, descendo para 4.000, use a Controle Oxa 6303, possibilidade de voar direto para o Dituna? Xané 6303, mantenha com forma autorizada. Ok, mantendo chegar na 6303. 6748, livre pouso, pista no 0, vento no 70 graus, 04 nós. Autorizado pouso 6748 da web na pista no 0. Xané 6310, decolada 56, controle 1 no 935, bom voo. 1935, obrigado. É o gol no 889? Informa clareza 1, no cheque rádio, por gentileza. Ainda tá ruim, ok? Tá bom? Pistão no zero. Não é, mas que pistão no zero, gol no 889. Boa noite, Força Aérea 2733. Boa 2733, voa posição bom, chama no ponto ideal para descida. Voa bom, pistão no ideal de descida 2733, possível coordenar o procedimento em marcha. Para a pista 10. Aguarda R9, desce até o 040. Descendo até o 040, prove bom, 2733. Índia Vapaótica, atingindo o 040. Índia Papa Oscar, desce para 2010, ajuste no 0 no 3. 2000 no 0 no 3, Índia Papa Oscar. 2000 pés. Transmissão baixa. Melhorou, 6748. Melhorou. Melhorou. Próximo, escuta, senhor. Livre táxi, portão 04, Webjet 6748. Livre táxi, portão 04, 6748. Vento no 60 graus, 06 nós. 2224, observe o nível da rolagem do Boeing Gol Varig após ali, mantém pistão no 0. Após a rolagem do Gol, ali mantém. Na 6303, pode prosseguir na descida, se possível, Duna? Autorizado, 2000 pés, 1013, reporta 6303. 2000 pés, padrão, pode voar Duna da presente? Positivo. Obrigado. 3858, chama agora Recife no 2545, alterno no 268-53858. No 889, decolada ao 59, chame controle 19, 35, bom voo. 19:35, obrigado, boa noite. Pato, boa noite, eu vou no 889. Alô, tem uma previsão aí pro combustível no 1405? O 1405 autorizado, chame pronto pro táxi. Vai chamar. Sol de Salvador, tá 3152 pro senhor cordial. Formação Foxtrot. Decolagem 3152, boa noite. Gente, informação Foxtrot. Aguarde. Web 6748, mantenha a posição. Mantenho 6748. Prossiga via Índia agora, em frente, segunda esquerda, portão 04, Web Jet 6748. Em frente, via Índia, o 6748 pro portão 04. Prossiga, Zulu. Zulu. Livre, táxi, Lima, Mike, na Quebec, chame a torre para o cruzamento. Juliette, estamos no Zulu. Quatro, decolado ao 01, chame controle 19 decimal 35, bom voo. 4, boa noite. Salvador, boa noite, passarela 2224. 24, 350, sai da Momo, vigilância. Na Momo 350, 2224. Cruzado 6303. 6303, pode chamar a torre? Chama a torre em 118, meia dúzia. Obrigado. Índia Papa Oscar, vetor para sequenciamento, vai curvar agora à direita na proa 245, limite dessa proa será 18 milhas. 245, limitado a 18 milhas, Índia Papa Oscar. 6313, livre pouso na 1-0, vento no 60 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso no 0, ajuste no 0 no 3, 63 no 3. Autorizado, reparte livrando. Gol 1405. Puta. Chame pronto pro táxi. Chamar. Pronto pro táxi na frequência da torre, 198 decimal 6, gol 1405. Vai chamar na frequência da torre, 4. Boa noite, frequência livre ao estacionar. A 6310, chama agora Recife no 2545, alterna 1-2685, 6310. 2545, 2685, 6380, obrigado. Solta 3152. Salvador, TAM 3152. 3152 para 4. 4, chame torre 118, sinal 6. Torre Salvador, ação 3152, informação Fox Trot. Total 9907. 7 desce via chegada, bom, inicialmente até o 090. Via chegada, inicialmente até o 090, total 9907. Controle de proposta solicita descida para 27, para intensificar sinal da 17. Negativo no 7, operação instrumentos em Japa Pálsica, mantém 2000. Vai manter 2000, ótimo. Seu tempo de espera, champanhe para decolagem, o 405. Livrou, 6313. 6313, seu solo foi aos 05, livre à direita. Táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 6313. Senhor Adjão, tem na escuta. Na escuta. Qual ponto de espera da 10? 405, está pronto. 405 está autorizado, alinhar e decolar, vento 160 graus, meia dúzia nós. Autorizado, alinhar e decolar para o voo 405. 6313, o Xeneto autorizado, táxi direto, em frente, última esquerda, portão 1. Última esquerda, 1, 6313. Ascensão 3, 0, voo no 88. 889, chama agora o centro de assistência 288 no 3325. Voo no 288, voo no 2224, chama agora Recife no 2545, alterna no 2685-2224. Vai chamar 2545, alterna 2685-2224, boa noite. Boa noite. Sera esquerda na proa 135, autorizado LR sem a porta estabilizada, Índia Papalska. Curvando esquerda na magnética 135, reportará estabilizado no IMS. Cinco decola 09, controle 19 decimal 35. Controle 19, 35, boa noite. Controle em Salvador, boa noite, do Golo 405, decolou na saída Gole. 405, sobe 360, Gole, transição feita, vigilância no 405. Para 360, Golo 405. Salvador, boa noite, azul 4209, tá passando 180 para o 1950. Bombou, desce até o 080, 4209. 080, azul 4209. O 3152? Afirmativo. Ok, já pronto para o pushback? Afirmo. Está autorizado, chama para o táxi, pronto cópia. Pronto cópia, faz prosseguir. Está autorizado para Maceió no nível 330 pela Perisque 58, decola da 190 com curva à esquerda na saída Puca, transição é Aracaju. Aciona 5473 e controle 19 decimal 35. Autorizou Maceió, nível 330. Decolagem da 190, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Aerovia Uniforme 58, 5473 no transponder, 1935, controle de Salvador, até 3152. Filativo, chama para o táxi. Vai chamar para o táxi. Tal, desce o total 9907, desce para 2000 pés, autorizado ILS 1013. 2000 pés, autorizado ILS 1013, muito obrigado. Que ciente, já está acionado? Você tem condição aí de dar presente já de cruzar a pista 17, cabeceira 10? Autorizado, cruzamento da 17, cabeceira 10, depois taxia pela taxiway Charlie, Alfa e Juliette até o Pátio 3. Estabilizado no lock o Índia Papalska. Papalska chama agora a torre, 118.612. 118.612, grato, uma boa noite. Boa noite. O 209 desce até o 70, 070. Para o 070, o 4209. Passando Índia Papalska. Papalska continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Confirme, senhor. Aguarde autorização de pouso, reporte avistando. Reporte avistando, aguardando o Papalska. Ok, o guardião agora mantém a posição, ok? Demorou a iniciar o cruzamento, conforme tinha perguntado se ele ia cruzar imediato. Eu tenho a aeronave já na final ILS, ok? Mantém a posição aí, próxima à interseção, que assim que a aeronave passar, eu vou autorizar o mesmo procedimento. visual na final, da 1-0, onde para pausa. Acho que já avistamos, confirma. Visual, senhor. Na final, na curta final da 1-0, onde para pausa. Quem vai conseguir 1-0 ou 1-7? 7, preferência 1-7, senhor. Okay, então está autorizado agora curvar à esquerda para a base curta da 1-7, reporte na final. Botará na final, curvando à esquerda para a base da 1-7, Oscar. Na curta base para a final da 1-7, vídeo para pausa. Autorizado para pouso na 1-7, Oscar. Vento 1-60 graus, 5 nós. Vídeo pouso, Oscar. Desse mantenha 3.000, ajuste 1.013. Conselho 2733. O guardião agora está autorizado dessa posição pro direto da cabeceira 10 e depois pela taxiway até a parte 3. Está autorizado direto da cabeceira 10 e parte 3 do guardião 7. Já foi. Papa Oscar, seu solo aos 1.6, compadre. Está autorizado o retorno até o pátio 4 e ao estacionar para o canceleiro. Só o autorista 3152 para o táxi, 153 a bordo, 2 horas de autonomia, alternativa Aracaju. Desce mantenha o 050, retoração para o sequenciamento, curva direita, vai na proa 235. Sente para o 050. Direita, proa 235, azul 4209, reduzindo 2009. Nova Guarda, total 9907. Total 9907, completa sinal ILS, torre 1186. 1186, muito obrigado, bom trabalho. Uno 405, chama centro em 1288, alterno 3325. 1288, alterno 3325. Na 907, informe visual com a pista. Sente, informe visual para mim, pode. O 3152 está autorizado já agora o táxi até o ponto de espera, chegou pronto para decolagem no ponto de espera. Ok, eu resolvi, a Juliette já vai reportar. 3152. Externo, baixado, travado, total 9907. O bala já está avistando? Negativo, ainda não avistou, 9907. Quem informa avistando. Saudável 07, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1,70 graus, 629. Autorizado pouso, total 9907. Controle Salvador, boa noite, agora 076, passa 290 para 150, informação Foxtrot. Azul 4209. É a Golf, oferecido 340 para agora hoje.